Cadê seu namorado, moça? Carreta Jameson Aguiar. Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão. Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você das amigas, não. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Só te amar. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecer da bebida das amigas, a voz me ligar falando, me buscar, te amo. Você de namorado, moça. Falando, me buscar, te amo, me perdoa. Você que namora com moça, cê tá ligeiro, Renato, seu Pereira. E essa aqui explodiu pra todo o Brasil, velho. Queria ser a segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Joga lá em cima, joga lá em cima, vem! Cadê? É nessa hora. E me ligar, minha Bahia. Me buscar, te amo. Você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Falando, me buscar, te amo, me perdoa. E essa sucesso demais é mais de Suferinha. Você de namorado, moça. E o Chancedez, o Moral de Uibaí, estourado. Tamo junto, estourado de Olindina. Vamos mais um, vai.